Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo tudo. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Reinventar o interior. Tive a oportunidade de moderar o debate que foi promovido pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, mais concretamente pelo Departamento de Ciências Sociais e Humanas, e foi também transmitido em direto pela Rádio Boa Nova. Entre professores universitários e técnicos superiores, foi possível, uma vez mais, chegar à conclusão que o diagnóstico sobre o interior está feito. Desde o despovoamento até ao envelhecimento, o enunciado do problema que é o interior está completamente definido. Naturalmente que se há um enunciado com perguntas, é necessário encontrar respostas. E quando procuramos respostas para reinventar o interior, já não é tão fácil. Diríamos mesmo que não é nada fácil. Talvez porque onde não há pessoas é difícil encontrar soluções. No entanto, do debate de ontem de casa cheia, resultaram algumas conclusões que importa sublinhar. Foi, por exemplo, claro que é necessário mudar o léxico, esquecer subsídios. Que é necessário ter em atenção o mito do turismo redentor. Que é necessário um sobressalto político com alguma radicalidade para alterar o modelo de desenvolvimento. Que é claro que, numa sociedade rica, falar de conservar a natureza é fácil, mas nós não somos ricos e falta dinheiro no interior. E finalmente ficou claro que no interior, quem gosta do interior, quem se sente bem no interior, quem se realiza no interior, se quisermos de uma forma mais romântica, quem é feliz no interior tem o direito de ficar no interior. E ninguém tem o direito de impedir que tal aconteça sem que as pessoas passem a ter uma vida de segunda em vez de terem a vida que têm direito, que é serem pessoas de primeira. Toda a gente tem o direito de ficar no interior, se é no interior que é feliz. Bom fim de semana. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt.